is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes session. Boa hora do palco, meu. Ronca Ronca. A rádio rock. Também não sei não, hein? Você fala, pô, Rod Stewart? É, mas é. É? Acertou na morte, né? Rapaz. Você chegou, dá um pouquinho de retorno pra minha voz, pelo amor de Deus. Vamos lá aqui, ó. Alô. Aí. É ele mesmo. É ele mesmo. I don't know too much about love, people. But you know I sure think I've got it bad. Bem. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca entrando de uma forma linda no ar, né? You know some people say love is a gamble. Ronquinha, do dia 25 de julho do ano de... 2005. Oh. Eu me pegar, Maurício. Que isso, Demi, eu não te pego nunca, cara. Até muito rápido, cara. Tá ensaboado, como dizem elas, né? Renata não veio hoje. Hoje, né? Não veio, Renata. Renata. Ficou aborrecido semana passada. Você gente... que tá em casa, deixou a gente na mão, né? Temos uma mega promoção pra fazer hoje, pra um evento bacana que vai rolar quarta-feira na Casa da Matriz, que eu erroneamente, equivocadamente, anunciei para quarta-feira passada, mas não, vai ser depois de amanhã. Ainda bem que eu não fui, eu vou agora. Rapaz, tô perdendo tudo aqui, hein? Mas enfim, o programa de hoje vai ser do jeito como a gente gosta, como a nossa torcida também gosta. Não há absolutamente nada pré-escrito, tudo está sendo feito literalmente no ar. Que horas são, Demi? São 00:10. 00:10, 10 horas de terça-feira. Temos telefone, não? 22210029, site também? O telefone do amor, ligue para cá, passa uma mensagem carinhosa. Temos o site também. www.radiocidade.fm. Link do Ronca Ronca à direita, mande sua mensagem. Faça seu pedido, participe do programa da gente, né? Mas o Ronquinha de hoje começa de forma gloriosa com um disco que eu anunciei o lançamento dele aqui no programa e no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, que é o disco do Jeff Beck, Truth, lançado em 1968, que tem uma formação absurda. Com Rod Stewart no auge de sua forma, início de carreira. Assim, com 10. Tem aquele People Get Ready desse disco aí, não? Pô, Demi, lamento dizer que não tem, cara. Não tem. Tô aqui com as agora aí, People Get Ready, sabe? É, mas isso aí o Rod Stewart já tinha voltado, já tinha ido pra América, já tinha comido todas as louras de Hollywood, já tinha enchido a burra de dinheiro, já era uma mala do caralho. Mas aqui não, aqui ele tava começando. 68, ele na voz principal, Ron Wood, hoje guitarrista do Rolling Stones, aliás eu soube pelo nosso coordenador Vilandes, que há uma nova música dos Rolling Stones na programação da rádio aqui, de repente a gente até toca, se a nossa torcida pedir. Certo. Então, Ron Wood no baixo, Ron Wood originariamente é baixista, né, nessa banda, Mick Waller na bateria, espetacular, piano de Nick Hopkins. Participações assim, Keith Moon na bateria, né? John Paul Jones, Led Zeppelin no teclado. Esse pessoal fraco, galerinha. Né? Pessoalzinho. Essa galerinha, né? Conforme diz Eurico Miranda, Pato Novo, né? Tudo Pato Novo. Mas enfim, esse disco foi lançado em 68. Se eu fosse fazer uma lista dos 10 discos da minha vida, Electric Ladyland do Hendrix abre a sessão. Em segundo lugar, esse Truth, do Jeff Beck. Que eu paguei o maior mico quando o Jeff Beck veio ao Team Festival aqui no Museu de Arte Moderna, alguns 5, 6 anos atrás, e eu me ralei todo para ele autografar o disco. No site do Ronca Ronca tem a contracapa desse disco, autografada por ele, o próprio Unha Preta, Jeff Beck, ali no Museu de Arte Moderna. Mas enfim, esse disco foi mais uma vez relançado com 8 faixas extra. Entre elas, a que nós abrimos, Rock My Plimsoll, e essa aí ao fundo. Vai, vai, Dejane. O que você quer, meu amigo? Isso. Sempre bom lembrar que nós estamos ao vivo aqui. O rádio brasileiro, infelizmente, de muitos anos pra cá, de algumas muitas décadas pra cá, caiu na lama de ser totalmente pré-gravado, né? Coisas pré-programadas, né? Essa coisa que a gente conhece bem, né? Estamos aqui totalmente live. Mas enfim, o programa não tem um set list, como dizem os Djalmas mais credenciados. Teremos uma programação, uma totalmente desorientada, aberta aos nossos ouvintes. Vai repetir o telefone? 2221-029, liga aí. Passei em casa, puxei um ancinho e trouxe um 3 baldes de discos, né? Mas enfim, um disco, um LP vinil absolutamente genial que recentemente eu toquei. Vai voltar por pedidos. Electric Prunes. Segura, hein? Tem cinto de segurança na tua cadeira? Onde lhe lembrei de que vale viver segundo a eu sei, me encontrei, se me encontrei, não sei, me entreguei, pensei, me cansei, eu sei. Lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrado. É, meu amigo, não tem tempo não, cara. Desorientação total. Esse é o som que hoje em dia é uma das grandes novidades lá no Reino Unido, né? Começando ali por Leeds, cidade do nosso amigo Marcelo Caipirinha. Esse som paulistano do início dos anos 80 aqui ao fundo, Smack. A banda onde destaque total vai para o Thomas Papão na bateria, o Edgar Escandurra do Ira na guitarra, evidente. Nós abrimos a ronquinha de hoje com Jeff Beck Group. Mais um relançamento do álbum Truth, a música Rock My Plimsoll. Logo depois, Electric Prunes, gravado ao vivo em Estocolmo, no estúdio da rádio estatal de Estocolmo, com a música Had Too Much to Dream. E logo depois, o Smack, gravado ao vivo no Mosh, em São Paulo, com a música Onde Li. E aí, Demi, semana escorreu bem, cara? Tranquilo. Novidade na Rádio Cidade? Esperando logo chegar segunda-feira pra ouvir esse programa aí. Ô, meu amigo, o que que é isso, cara? Papo de jabazinho, né? Tá ganhando quanto pra falar isso? Eu não tô dando nada, não. É bom que se diga, hein, cara? Acabei de falar do Lobão, agora o pessoal, o cara tá vendendo. Falou de quem? Lobão. Tocou a música do Lobão, falei, ó, tá nas bancas já o CD do Lobão. Muito pessoal, bem, pessoal, muito pessoal, bem. Pô, o cara tá vendendo, não. Precisamos fazer um encontro de Lobão com Zeca aqui, né? É. Zeca foi quem anunciou o Lobão no Circulador, né? Tá ligado na história? Aham. O que aconteceu lá? As músicas do Smack duram no máximo 1 minuto e 30, né? Mas enfim, um cidadão muito requisitado no programa da gente é o guitarrista Tom Verlaine, sócio fundador do Television. Isso aqui é um disco solo dele, hein? Segura. We'll be right back. Puta que parelha, hein, maluco? Não é brincadeira, não, cara. Aí está o Clash com Complete Control. Demi, uma peca de gente mandou e-mail pra gente. Qual é o site da Rádio Cidade? www.radiocidade.fm. Tendo muita curiosidade do que eu toquei sexta-feira passada, retrasada, lá no Teatro Odisseia, quando eu, junto com você, de forma linda, né, a sua presença lá no Odisseia, nós mostramos algumas das canções que nós tocamos aqui no Ronca Ronca. Essa Complete Control foi uma das que mais uriçaram a rapaziada, né? Então, as pessoas perguntam assim: ah, meu, o que você tocou lá? Pô, eu não lembro, cara. É, eu mesmo perguntei, lembra? É, mas eu, sinceramente, eu passei por esse disco do Clash, essa compilação espetacular, Clash on Broadway, que daqui, esse CD apareceu na minha mão, porque eu tenho impressão, não foi daqui não, rapaz. A música que o Clash fez em homenagem ao produtor do London Calling, né, nosso amicíssimo. O produtor do Clash que introduziu o punk na Inglaterra? Esse negócio de introduzir é perigoso. Que apresentou o punk à Inglaterra, não foi ele? Não. Não. Mas pode ter sido também, né? Mas a situação é a seguinte, rapaz, lamentavelmente uma das fases brilhantes do Clash 77, 78, foi muito pouco tocada no Brasil, né? Não havia rádios no Patropi que dessem espaço a esse tipo de música. Então, clássicos absolutos, como a gente mostrou aqui, Complete Control, Clash It's Rockers, acabamos de ouvir, City of the Dead. Essas músicas não tiveram uma execução que chegasse perto de 1% do que elas deveriam ter tido, né? Então, quando a gente mostra um disco desse, a música que entra no fundo, assim, cara, mas Clash It Rockers tocou no Rio de Janeiro, deve ter tocado o quê? 20 vezes, se muito, né? 20 vezes é uma mega execução. Ivete Sangalo, assim, levantar poeira, né? Quantas vezes tocou a Ivete Sangalo, levantar poeira? Sei lá. Não, chuta bastante, aí. Você é um cara do rádio, pô. Não se tem ideia, não. Uma música que toca muito no Brasil. Toca o quê por dia? Por dia? Muito. Seis vezes. Grande sucesso? Não, meu amor. No Brasil, em todas as rádios. Poxa. Ah, não tem ideia, não. É muita coisa. Não, né? Chuta, chuta. É um número. Ah, uns 200? 200 vezes? É. Acho pouco, hein? Mas, enfim. Né? Imagina se Clash City Rockers tivesse tocado 100 vezes em um único dia no Brasil. As nossas vidas seriam diferentes, cara. Tem dúvida, não? É, mas também tem o lance da massificação, às vezes pode não ser tão bom, né? Não, com certeza não é, mas determinadas músicas precisam entrar na cabeça das pessoas, né? Os nossos cérebros precisam conhecer determinadas informações que passam a anos-luz de distância, né? Então, essa, sobretudo essa fase inicial do Clash 77-78, né? A Fluminense começou em 1982, a gente tocava alguma coisa, antes não tinha absolutamente nada, dali pra frente alguns programas tocaram, mas em programação de rádio rock, nunca entrou um Clash que não fosse... Should I stay, should I go? Recentemente eu comentei aqui o filme Nove Canções, recomendei inclusive, né? Um filme que é um casal de namorados, ele inglês, ela americana, ali em Londres, não sei o quê. Eles vão muito ao Brixton Academy ver as novas bandas, sobretudo britânicas, se apresentando. Franz Ferdinand, Dandy Warhols, Primal Screams, uma das bandas que aparecem ali na tela, ao vivo mesmo, esse grupo americano de Detroit, The Von Bondies, do qual o Jack White, do White Stripes, participa como produtor. E já há alguns anos atrás deu uma coça, meteu a porrada no caboclinho aqui da banda. Um mal-estar poderoso, né? Nessa canção que nós vamos ouvir, que é o lado B de um compacto, ele, Jack White, participa e produz a música. Segura. Ronka, ronka. She's coming back for me, coming back to take me home. She says, well, five by five, the devil's alive, gonna tell you to stop. The way she does a little thing with her hair, no, sometimes it drives me crazy. Oh, yeah. Oh, Neste disco. Segura uma pra você curtir na praia, debaixo dos coqueiros. Tá lindo, é? Aqueles corpos caindo na sua cabeça. E da sua namorada também. Aquele monte de areia, com formiga por todos os lados, estragando seu piquenique. Não importa, bicho. O negócio é curtir o som sensacional dos Times. Veio por meio desta, de convidar pra festa. Só eu e você, naquele esquema que não presta. Não vai dar, não tem problema, então me presta. Já sinto até o suorzinho no canto da testa. O que me resta é aproveitar. Ser profissional de serviço para ela recomendar. Pra quem anunciar, quando ela lembrar. O seu lindo sorriso vai me divulgar. É só estar sempre preparado. Se rolar de dar uma ideia, já fico despreocupado. Naquele estilo safado, chegando em uma, mas já ligado na que tá do lado. Esses esquemas, às vezes me deixa bolado. Melhor estar sozinho no

Esse é o CD A Filial Independente. Nós ouvimos a música Só Quero Achalá. Achalá. Achalá. Parece árabe, né? Achalá. Capa do nosso amigo Motinha, que está entre os três mais requisitados, disputados e bem apresentados designers do underground carioca. Chamar o Motinha para fazer uma programação visual do Ronca Ronca, será que ele topa? Deixa muito pai desgostoso, com medo que seu filho não saiba apenas apreciar o gosto. E um dia se encontre no fundo do poço, lá é muito escuro e eu procuro um futuro que não vá. Renata não veio, né? Renata? Não veio, cara. Trouxe a amiga dela hoje aí, né? Com alegria, boa, né? Especiarias de tamanha igualdade. A verdade é que a felicidade está na liberdade dos seus pensamentos independentes. Nós trouxemos hoje os CDs do Zumbi do Mato que fizemos a promoção semana passada, hein? Então, a rapaziada que foi citada aqui no Ronquinha passado será devidamente conectada pelo Departamento de Promoção da Rádio essa semana. Então, atividade, né? Sem compromisso, cadê o retorno? Eu não quero só dinheiro no bolso, eu quero amar e andar com amor estampado. Tem telefone, a rádio? 2221. Pagou a conta? Pagou. 2221-029. Falando a rodo, falando alto até. E o site? www.radiocidade.fm. É, pra você participar do programa da gente, fazendo seu pedido, fazendo a sua crítica, mandando, sobretudo, né, acima de qualquer outra participação da nossa torcida, o seu desejo do que ouvir no programa da gente, né, cara? Porque esse negócio de pedir música, isso é um caô do caralho que tem em rádio por aí, né? Liga pra cá, bebê, tua música não vai ser tocada jamais. Aliás, por falar nisso, exatamente dentro desse clima, mandar um beijo, um abraço para a nossa ouvinte Ângela, a quem eu estou devendo Ocibissa, a banda de música africana Groove Infernal. Já há duas semanas eu prometo e não toco, continuo, Ângela, sem achar os discos do Ocibissa. Mandar um abraço para o nosso amigo de Campo Grande, o Fábio Rocha, que enviou um e-mail maravilhoso. Essas coisas assim que ajudam a pipa a ficar no ar, né? Levanta. E lembrando que já nós vamos dar sinal verde. Vamos dar sinal verde depois de uma. Quanto falta? Ah, é, tem o esquema da. Tô esquecendo hoje. Tem que apertar. É, né? Tem que apertar. Depois, peraí, de uma, só. Depois de uma hora, a gente vai fazer uma promoção aqui com 5 ingressos duplos para a Casa da Matriz, quarta-feira, na noite do Digital Dubs, que eles me convidaram para fazer uma gracinha mandando reggae, dub, coisas afins, né? Então, a promoção será única e exclusivamente pelo telefone. Vai apertar agora? Vamos lá, vamos lá, tá na hora. Peraí, meu amigo. Então vai, toca. Pô, mais tu tava esquecendo do lance, cara. Esquecendo. Mas tá grande o break, tá muito grande ali. Se você esqueceu, Demi, já foi, cara, morreu. Aperta aí, manda. Vamos lá, vamos manda lá. Marreta, manda. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Cidade. A Rádio Rock. Sabe o que todos esses sons têm em comum? Todos eles estão no CD Julho, Green Day, Simple Plan, O Rapa, Jet, Detonautas e mais um monte de sons irados. Pra faturar, você já sabe. Colhe o seu carro no adesivo da Rádio Rock e passe nas Blitz da cidade CD Julho. Fique ligado na programação para saber quando e onde rolam as Blitz. CD Julho. Exclusivo nas Blitz. Exclusivo para quem tem o adesivo da cidade. Rádio Rock. Versão total no portal Rádio Cidade. Ligue 99761144. Concorra. CD Pressão Total todos os dias. Cidade. 99761144. Tecle 1 e entre na sala de bate-papo da cidade, onde a galera do rock se encontra. Cidade. Com 13 anos, ela já tocava guitarra. Aos 18, estava no topo das paradas. E aos 20 anos, ela vai mostrar todo o seu talento ao vivo no Brasil. Avril Lavigne. Promoção exclusiva. Cidade. Esta é a cidade. Aqui você ouve rock. Ronca, ronca. Thank you. Cidade. Já? Já. Hi, officers. Olha só. We had a flat tire back there. Do you think you guys can help us out? Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now, my job is eating these donuts. Or maybe, hey, wait a minute, aren't you? Yeah. É, meu amigo. Clima Londres total, né? Quer ouvir de novo? Vamos lá. Maricão. Hi, officers. We had a flat tire back there. Do you think you guys could help us out? Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now, my job is eating these donuts. Or maybe... Hey, wait a minute, aren't you? Yeah. Amor, I love you. Não faz stupid. Sentiu, né? Nego não pensa não, meu amigo. Descarrega mesmo, é pipoco. Vamos falar mais adiante dessa sinistra situação, né? Que o Brasil se meteu, que a gente se meteu lá. Yeah. Se o cara fala francês ali, ele tá no chão. Monsieur, petit pois, platininha de Suíça. Ah, francês. Você manda o italiano, você manda o Spanish, tá liberado. Mandou um português. Mamãe, tá me borrando nas botas, não sei o quê. Pau. Queimou, meu amigo. Agora, já que a gente botou a mão na massa aqui, vamos dar uma destrinchada no assunto que é sinistro pra caramba. Né? O cidadão, o Jean, o brasileiro, né, que foi covardemente assassinado pelo Império Britânico, cara, pelo que vem sendo noticiado, o cidadão morava em Londres há 2 anos, pelo menos, né? A parada é a seguinte, qualquer cidadão brasileiro com 1 semana em Londres, ele vai saber uma coisa. Assim, o cara é um santo, é um coroinha, faz curso de coroinha ali na catedral. Ele vai saber em 1 semana, uma única coisa ele vai saber em Londres: não se corre de polícia na Inglaterra. Porque não vai adiantar de porra nenhuma. Se você correr da polícia, vai descer um helicóptero em cima de você. No Brasil, você vê todo dia bandido cercado por 5 mil policiais, conseguiu correr e se deu bem. Tá rindo dos nossos córneos, né? Mas lá não dá, meu amigo. Polícia em Londres não tem arma, né? Normalmente, né, o policiamento ostensivo ali da cidade, urbano, não tem arma. Mas eles têm um radinho. O cara liga aquilo ali, tá fudido. Então o cara, com 1 semana, o cara já sabe isso pela observação do cotidiano da cidade. Né? Ele vê um monte de gente correr, ser apanhado uma quadra depois por um porta-aviões que entra dentro de Oxford Street. Né? Então o cara tá há mais de 2 anos, o cara vai correr da polícia. Ou ele é totalmente desconectado do que ele vê diariamente, ou a história tá muito mal contada. Porque o cara não vai correr da polícia. Em Londres o cara não corre, você corre aqui. Desses muquirana que estão a 50 quilos acima do peso, não sei o que, que a arma não vai, né? O cara atira, não vai sair uma azeitona da arma do cara. Mas lá não. Cara, se você correr cara, você assinou a sua sentença de morte. Ainda mais numa operação de guerra, como eles estão lá. Mas tem que lembrar que o cara é brasileiro, né? Tá acostumado com aqui. Enquanto eu mesmo, se eu caísse lá, eu certamente seria morto, que eu ia correr. Demir, você não ia correr, cara. Então, não ia correr, cara. Correr em Londres é assinar o atestado ali, cara. Não tem como correr em Londres. Ou em Nova York, ou seja onde for, em qualquer cidade civilizada, você corre em Caracas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Kinshasa. Kinshasa pode correr à vontade, você vai bater o recorde. 100 metros rasos, 7 segundos. Mas enfim, correndo ou não correndo, sendo brasileiro ou não, é uma coisa absurda que aconteceu, né? E evidentemente, eu escrevi hoje um tico-tico. A situação dele é tão clara de como ele foi massacrado por uma ação totalmente insana, né? Que a família dele pode requerer o que quiser. Ah, a gente quer o Palácio de Buckingham, nós vamos nos mudar. A gente vai sair de Minas, né? Eles moram em Minas, né? É. Nós vamos sair, todos os nossos amigos, família, né? Os companheiros aqui da cidade, vamos morar no Palácio de Buckingham, que a gente quer o Palácio de Buckingham pra morar. É. Cara, detonado, cara, troco de nada, meu amigo. Puta que pariu. Agora, também achei muito pacífica, muito calma, né? A participação do enviado do governo Lula a Londres para reivindicar os direitos do brasileiro covardemente detonado com 8 tiros, né? 5 na cabeça. Queima roupa. Não. Ah, não, estamos... Meu amigo, tem que meter o pé na porta, cara. Ah, não, estamos aqui para reivindicar os direitos da família, assegurar, não sei o quê. Assegurar o quê, cara? Né? Porra, conforme fala o Chico Buarque, bota o pau na mesa, porra. Ou não, vai chegar ali, ah, não, estamos aqui, somos aliados da Grã-Bretanha, não sei o quê, bababá, bebê. Oi, como vá? Eu quero tempo pra gozar. Que a PM faça alguma coisa parecida com o cidadão britânico aqui. Mata um escocês do jeito que o brasileiro foi morto lá. Ah, o escocês saiu correndo da rocinha, a PM mandou, para, muquirano, ô, branco azedo, para. Ah, fracasso, não sei o quê. Bau, bau, bau. Mata o cara aqui pra ver o que vai acontecer. Conhece lá o exércitozinho dele? É. Tomando água de coco pra não derreter o fogo e continuar numa boa, reinando com direito a trono e coroa. No meu castelo de areia, ao lado de uma sereia, com biquíni de uma polegada e meia. Parece até mirada essa beldade, de bruços bronzeando sua bagagem. Vou fazer o check-in pra ver se me dou bem nessa viagem. Enquanto isso, vou até a margem, refrescar minha cabeça antes que ela falhe. E eu me esqueço da caloreira que amolece minha moleira. Hi, officers. We had a flat tire back there. Do you think you guys can help us out? Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now, my job is eating these donuts. Or maybe... Hey, wait a minute. Aren't you? Yep. Hi, officers. We had a flat tire back there. Do you think you guys can help us out? Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, you know, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now, my job is eating these donuts. Or maybe... Hey, wait a minute. Aren't you? Yep. Ronka, ronka. Motherfucker! Body count. in the house. Body counts in the house. Right about now, the motherfucking place to be. On the bass, I got my main motherfucker called Moose Man. Laying the rhythm tracks, I got the one and only infamous D-Rock in the house. On the drums, I got the one and only Beatmaster B, motherfucker. On the guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice motherfucking T, bitch. Come on, make some noise. É sempre assim, entre a pedra e o mar, quem se dá mal é o marisco. Oh, yeah. Ouvimos então o clássico absoluto do Body Count, a banda do Ice-T, para emoldurar a história do brasileiro detonado pelo Império Britânico essa semana em Londres. Né? E na vinheta, nosso queridíssimo Chacrinha. Um parabéns para você, uma vinheta totalmente exclusiva para a nossa torcida, porque nós estamos nos aproximando de um ano do programa aqui na Rádio Cidade. E a festa, quero saber da festa. Eu quero saber da festa. Então, a cada segunda-feira eu vou mostrar, a partir de hoje, o Chacrinha cantando parabéns para você, para que a rapaziada ligue todos os, né, todos os fios. Au! Se conecte no programa da gente, porque o Ronquinha vem com tudo. O Ronca Ronca Festa volta para essa data maravilhosa de um ano do programa da gente aqui na Rádio Cidade. E você preste bastante atenção na letra do Chacrinha, porque faremos adiante, não hoje. Hoje a promoção, daqui a pouquinho, será com ingressos para a Casa da Matriz, quarta-feira, na apresentação do Digital Dubs. Eu fazendo uma gracinha ali na meiuca, porque nós vamos destrinchar essa letra do Chacrinha do parabéns, tá ligado? Sabe cantar? Não. Chegou a hora. Canta aí, canta. Você aí. Canta não. Ô, meu amigo. Você tem que ensaiar antes, Maurício. Fuck you. You know what to do if a kid got killed on the way to school or a cop shot your kid in the backyard. Mas enfim, uma das atrações. Rapaz, vai ser nervoso, né? Uma das atrações que dizem que estão no pacotão das garantidas para a próxima edição do Team Festival no Rio de Janeiro é uma dupla norueguesa chamada Kings of Convenience. O Caipirinha já mandou há muito tempo esse compacto para mim, um 7 polegadas. Uma capa aqui, então, Kings of Convenience, Winning a Battle e Losing the War. Os caras estão na pista total, né? É, Album Version e Andy Wobble Remix. Nós vamos ouvir o lado A desse single do Kings of Convenience. Smile again, even though I'll never need her, even though royal telephone. Gonna teach it locks going home. Me lick down Roma, me leave. Sentiu Kings of Convenience? Bom? É, bacana, mas... vai ser uma falação durante a apresentação deles, sinistro, né, cara? Uma dupla, mas eu não sei se eles trazem uma banda, né? Mas se for aquele clima Simon Garfunkel, ali, sabe ali, ali no Man, ali, quando bota aquela tenda ali, aquela turma bombada, uhul, maluco! Vai ser mole não, hein, cara? Acho que vamos mandar um e-mail pra eles, ó. Se prepara que o bicho vai pegar aqui, hein? Gonna the dreadlocks go in home. Gonna the dreadlocks go in home. Gonna the plant up in time. Gonna the plant up in skillion. Gonna the... Aproveitar o Prince Farai ao fundo para a gente colocar no ar a promoção com 5 CDs duplos para o Digital Dubs na Casa da Matriz. Digital Dubs na Casa da Matriz, quarta-feira, agora. Para quem gosta de reggae, sons africanos. Só pelo telefone, tá, Demi? Qual é o? 2221-029. Tá bem, alto programa. Então a pergunta é a seguinte: vamos sortear no finalzinho do Ronquinha. 5 ouvintes, ingresso duplo, quarta-feira na Casa da Matriz, para a apresentação dos Digital Dubs. Então a pergunta é muito simples. Diga qual é o seu principal artista, o artista que você mais gosta, totalmente voltado para o dub, para a música jamaicana. Mole, né? Qual o telefone da rádio? 2221-029. Qual o seu principal nome do reggae, do dub jamaicano? Do reggae não, do dub. É, meu amigo. Um ouvinte de nossa primeira fornada, nossa primeira geração do Ronca Ronca no ar, nosso queridíssimo Galdino, acabou de chegar de viagem e enfrentou uma situação muito caixa grossa, dessas assim que a gente só enfrenta uma vez na vida, que tá de bom tamanho, né? Então, Galdino, vamos levantar essa pipa aí, maluco, parlamento pra você, ó. Ending condition of our radically non-logical, necessary, and yet free and responsible nature. It is not only our compulsion, but it's our duty to your booty to funk you. Cheaper than discount family therapy, we bring you funk on a couch from the doctors. Ho! I can assure you this is the beginning of a meaningful relationship. Oh, that bus was us. Multiple reality producing rhythms brings you glory, hell is stupid. A tale where the nose win in the end. In the tail end, if you know what I mean. Oh! He's got a bug, she's got a bug. Debugging, baby. They bug you, they bug your friends until they bug you out. Yeah, call us the pest control. Debugging, baby. Oh yeah, Star Child here. Coming to you all the way live from deep in the black hole. Sitting here with my man, Wellington Wigout, who says, if you move, you're dancing, and if you're dancing, you're wigging, and if you're wigging, he's wigging out. And when it comes to making love, he say he's the disco version. He is the long playing lover. Wellington Wigout. This is Wellington Wigout, and I'm bugging for you, baby. Thank you. Yeah, deep in the black holes, light years away from the hole in it all. Partying down. Lights done found time to shine in a place that never shined before. Enlightened. Peek-a-boo. Busted. Oh, with my battery operated. See you.